em paz. A nossa casinha, criança, família, correndo na sala. Mil juras de amor fizemos um pro outro. Negar eu te amo, olha o meu esforço. Até sua família me ama, só você não me quer mais. Arruma a mala, diga logo vai. Te amo e sonho, sonho tanto. Te amo e sonho, sonho tanto. Nega, eu sou o nego dos seus sonhos. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Viva é mais gostoso. Portal do Arrocha. Não venha dizer que não me ama mais. Que todos os planos de viver em paz. A nossa casinha, criança, família, correndo na sala. Mil juras de amor fizemos um pro outro. Negar eu te amo, olha o meu esforço. Até sua família me ama, só você não me quer mais. Arruma a mala, diga logo vai. Nega, eu sou o nego dos seus sonhos. Te amo e sonho, sonho tanto. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Nega, eu sou o nego dos seus sonhos. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Nega, eu sou o nego dos seus sonhos. Eu te amo e sonho, sonho tanto. Eu te amo e sonho, sonho tanto.